espere um pouco mais, e Jesus virá. A figueira está brotando, vamos nos preparar. Disse: vou para meu pai e lugar prepararei, e depois virei aqui e para mim vos levarei. Não turbeis o coração, Jesus Cristo disse assim: creia hoje mesmo em Deus e também credes em mim. Vós para comigo em Jerusalém morar. Se tua cruz é muito pesada, olhe então para Jesus, que foi cuspido e insultado, mas não deixou sua cruz. E cansado no caminho, tropeçou, mas não caiu. E chegando um sirineu, até o Calvário subiu.